a sua. Misericórdia dura para sempre. A sua fidelidade eternamente. Tu és o mesmo Deus que no passado operou. Tu és o mesmo Deus que grandes homens levantou. Por isso eu canto, canto aleluias ao Senhor. Por isso eu canto, canto aleluias ao Senhor. Os que esperam em ti, os oprimidos os liberta. Por isso eu canto, canto aleluias ao Senhor. Por isso eu canto, canto aleluias ao Senhor. Aleluias ao Senhor.